percebi que agora você tem um outro amor. É estranho ver você agir assim. Ontem mesmo foi tão lindo o nosso amor. Me seduziu, brincou com meu coração. Agora vem com um lance de paixão. Me iludiu, isso não se faz. Me responda, depois pode ir em paz. Entre ela e eu, quem mais te deu carinho? Entre ela e eu, quem mais te deu amor? Quero ver você dizer na minha cara que tudo terminou. Entre ela e eu, quem mais te deu carinho? Entre ela e eu, quem mais te deu amor? Dizer por